vasculhar. Se eu tivesse que ter outra, escuta. Se eu tivesse que ter duas, uma seria você, a outra uma filha sua. Duas, com olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria por nada nessa vida. Eu não te trocaria nunca. Chega, muda até o tempo, tempestade vira calma. você no meu pensamento. Na madrugada, um jantar à luz e velas, depois do amor. Só brilha demais em nossos lençóis. E quando você chega, vai chover amor, feito terra e mar. Feito rima e verso, peixe pescador. E quando você chega, muda até o tempo. Tempestade vira, calmaria e vento. Só vai dar você no meu pensamento. Na madrugada, um jantar à luz e velas, depois do amor. Fora, aqui dentro só brilha demais em nossos lençóis. Na madrugada, um jantar à luz e velas, depois do amor. Fala por nós, chove lá fora, aqui dentro só brilha demais. Filho. As batidas do nosso coração. se amando depois da explosão. Quando o sol se prepara, nascer. E aí? Sonhos de amor. As noites sabem como eu te esperei. Eu conto pra mim. A lua sabe, eu me apaixonei. Se você é real, por que você não vem? Tama, liga, liga. Rádio 104 FM. Rádio São Domingos FM. 104,9. Aqui é sempre melhor. Cidadania, lazer, integração, cultura. Isto é uma emissora de rádio comunitária. Uma conquista do povo brasileiro. A Sercom Pernambuco, Associação das Empresas de Rádio e TV Comunitária de Pernambuco. Disparada em audiência, São Domingos FM. ZYX 803, 104,9. São Domingos FM. Uma emissora pertencente à Associação de Radiodifusão Comunitária São Domingos. Atenção, ouvintes, para o top de 5 segundos. Programa recomendado para maiores de 14 anos. Atenção, emissoras da Rede Bodega Sati, para o top de 3 segundos. Começa agora, direto de Teresina, a capital mais quente do Brasil. Bodega do Maguila. Bodega, um programa para velhos de todas as idades, sucesso de público e fracasso de crítica. Bodega do Maguila. E com vocês, Ian José Silva. Fala, Maguila. Alô, galera que me escuta, sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, comendo caldo de sopa com garfo e sempre junto de você, aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila, e hoje em nosso programa tem ele, Ricardinho Rivadavia, o locutor mais mala do rádio, com a sua pochete de sucessos imperdível. Vamos falar também de Ilhas de Calor. Não estou falando do Havaí. Inclusive, você que está em casa pode estar em uma ilha de calor agora mesmo. Vou falar disso ainda hoje. E tem também o melhor da música, tem os pedidos do povo e a sua participação no Bodega Zap mais disparado do Brasilzão de Modeuso. E se você ainda não anotou, anote. Nosso número é este aqui. DDD 89 999927022. E o que eu vou dizer não é nada novo, você já sabe, mas eu reforço. Não seja um ouvinte silencioso, áudio de até 30 segundos ou então mensagem de texto para você participar aqui do programa. A locução, roteiro, seleção musical são meus e Anjos da Silva, com os trabalhos técnicos de Assis Ferreira, direto da Central Verona de Comunicação em Teresina, Paiuai. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia, com Ian José Silva. Uma escola particular inventou de realizar uma corrida entre os seus alunos. O evento empolgou as crianças, mas deixou os pais bastante contrariados, já que a inscrição era paga. Ninguém se preocupava em treinar, afinal, qual é a criança que não tem fôlego e pique de correr? Até os mais adiposos, por assim dizer, se inscreveram. No dia da corrida, a rua em frente à escola estava lotada. O desafio era simples: 500 metros de percurso da porta do colégio até a esquina. 200 alunos esperando o apito da professora de educação física. Ao primeiro soar do apito, todos começam a correr como se suas vidas dependessem disso. O título de campeão foi disputado. 3 alunos diziam ter chegado em primeiro. O vídeo que uma das mães dos alunos tinha gravado serviu de tira-teima. Depois da cerimônia de entrega das medalhas, o menino que tinha caído logo na linha de largada chorava e gritava por ter perdido, chegando a se bater no chão porque queria uma medalha. O pai do menino deu um bombom a ele como prêmio de consolação. O rapazinho pegou o bombom, pisou e esmagou o doce até dizer chega. O vencedor da corrida, vendo o choro, ofereceu a sua medalha para o rapazinho. Todos se encantaram com aquele gesto nobre de amor ao esporte. Mas o derrotado, em vez de aceitar o presente, deu uma cabeçada no campeão e saiu correndo e chorando. Moral da história: se você não souber se comportar na derrota, jamais merecerá sentir o sabor da vitória. Essa é minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nossa, na nossa bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila, aqui quem manda é o besteirão. Muito bem, começando a nossa bodega do Maguila em definitivo, partindo para a parte musical com uma sequenciaça que a gente separou para você, sequência escolhida a dedo para a nossa audiência, começando muito bem com ele, o Washington brasileiro e o charme do forró. Essa aqui é para você arrastar as cadeiras, tirar tudo da sala e já arrastar o pé junto com a gente. Depois eu trago Forrozão Tropicália, Pense Bem, versão do Baltimore, Tarzan Boy, mais conhecido como o tema dos Perdidos da Noite. É, meu, essa fera aí desde os tempos dos Safenados e Safadinhos do Perdidos da Noite, meu. Brincadeira, eita, bicho. E fechando a sequência, eu trago Limão com Mel, Deixa o Tempo Passar. Essas três carimbadas começando e muito bem a minha, só a nossa bodega do Maguila, pra você curtir e dançar junto com a gente, porque, atenção, falta menos de um mês pro São João, falta menos de um mês pra festa junina, então nós já estamos entrando no estilo, no embalo. Então vem curtir com a gente, e já que eu volto com vocês. Sacudindo seu fim de semana. Te amar é tudo que eu preciso. sorriso e chamar de meu amor. Quero ter você aqui comigo, sentir o teu corpo delirar no teu prazer. Te amar, esse é o meu vício. Quero estar ao teu redor, te abraçar, deslizar no teu corpo, sentir o teu gosto. Isso é pura sedução. Pense bem, tira esse ódio, tira esse ódio, pense bem. Tira esse ódio, tira esse ódio, pense bem. Tira esse ódio, tira esse ódio, pense bem. Solução Tropicália. Sedução. Pense bem, tira esse ódio, pense bem. Tira esse ódio, pense bem. Tira esse ódio, pense bem. Essa é a Bodega Sade. Deixa o tempo passar, que meu coração vai saber. Deixa o tempo passar, que eu aprendo a viver sem você. Eu me enganei, eu pensei que você fosse diferente. Eu me enganei, ser o que sou daqui pra frente. Eu me enganei, eu queria a vida inteira pra nós dois. Você não merece o amor que eu te dei. Não devia te querer, agora eu sei. Mas quem sabe a vida vai te ensinar, e vai ser tarde pra você me procurar. Deixa o tempo passar, que meu coração vai saber. Deixa o tempo passar, que eu aprendo a viver sem você. Deixa o tempo passar, que meu coração vai saber. Deixa o tempo passar, que eu aprendo a viver sem você. Limão com mel é muito mais paixão. Se alguém falar de ti, não te conheço. Mel, deixa o tempo passar, linda, linda, linda, linda, linda, já não esquenta pro São João, hein? Atenção, atenção, mês de junho tá chegando, junta Copa com São João, dá o quê? Se tiver pelo menos a derrota do Brasil na Copa, pelo menos ainda nos resta o milho assado e a fumaça da fogueira pra atacar a nossa rinite. Muito bem, é a nossa bodega do Maguila trazendo sempre o melhor da música e a sua participação é pelo DDD 89999927022, de Assis já tá se abrindo aqui, eita, Birico, sensacional. Vamos agora trazer ele, o locutor mais mala do rádio, que está chegando com a sua pochete de sucessos. O povo escolhe e ele define lá a música que vai tocar inteira no ar, então aumente o volume, porque está chegando ele, Ricardinho Rivadavia, na sua bodega do Maguila. Ricardinho Rivadavia, começou! Aqui é só falsa alegria e muita bajulação, valorizando a bermuda e também os mechãs. Ui, começou! Pra chamar sua atenção, com muita enrolação. Não é porque você dá audiência, mas ele te ama. É verdade! Ricardinho Rivadavia, na bodega do Maguila, pra fazer você muito mais feliz. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do programa Ricardinho Rivadavia, um programa feito pelo povo para o povo, porque eu amo o povo. Na bodega do Maguila, pra fazer o bolso dele muito mais feliz, muito mais feliz. Ricardinho Rivadavia. E lembre-se, eu amo você, mas para que eu continue aqui lhe ajudando, escute meu programa até o fim. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ricardinho Rivadavia, saudando você que nos acompanha pelas casas, nos carros, nas palafitas, no radinho do celular, no radinho do carro, no radinho do amplificador, onde fica perto da nossa torre que fica vazando o sinal, na máquina de lavar, aonde você estiver de ouvido ligadinho aqui no Ricardinho. Ricardinho Rivadavia. E o nosso programa hoje repleto de coisas boas para a nossa audiência, começando com um quadro que todo mundo já espera há muito tempo, porque o tanto de gente desocupada que precisa de um emprego nesta cidade não é brincadeira. E nós chegamos agora com a Bolsa de Empregos, os empregos que estão precisando de vagas para os vagabundos que estão precisando de emprego aqui nesta cidade. Atenção para os empregos oferecidos a partir desta semana. Repositor de sex shop, 2 vagas. Maquiador de salgado de ontem, 12 vagas. Costureira de remendo em camisa da seleção, 5 vagas. Redator de panfleto de plano funerário, 30 vagas. Desentupidor de tomada, 3 vagas. Instalador de antena de TV digital feita de clipe de papel, 10 vagas. Compositor de jingle eleitoral feito em inteligência artificial, 20 vagas. Faxineira de navio de cruzeiro, 5 vagas. É exigido exame negativo de hantavírus junto ao currículo. Explicador do final do filme O Agente Secreto, 150 vagas. Sósia de Michael Jackson para ficar na porta do cinema dançando, 300 vagas. E provador de detergente, 740 vagas. Os interessados podem entrar em contato indo até a portaria da emissora para saberem mais informações sobre esses empregos. E agora vamos ao quadro que todo mundo estava sentindo falta, mas que está de volta no programa Ricardinho Rivadavia, o programa da participação popular, que vai conclamar o povo a participar da sua pochete de sucessos. Pochete de sucessos. Atenção para as 3 músicas na sequência que o Gabriel Carlos vai colocar para você escutar um trechinho e você vai definir, vai escolher, vai votar, vai escrutinar qual será a escolhida para tocar inteira aqui no nosso programa. A música número 1, atenção Gabriel Carlos, um trechinho dela que já foi colocada na berlinda aqui em nosso programa, mas que nós vamos colocar de novo. A Davaí Show, Senhor Botequeiro. Senhor Botequeiro, ela cortou meu coração. Diz que não quer me ver, o motivo foi a traição. Senhor Botequeiro de Adavaí Show é a música número 1. Música número 2, uma música muito bonita e talvez até profética. Viola de Wilson, sucesso dos anos 70, vão acabar com o Jornal Nacional. Vão acabar com o Jornal Nacional. Uma notícia me apareceu lá no meu grupo de oração. Vão acabar com o Jornal Nacional, música número 2 de Viola de Wilson. E a música número 3, uma música cujo artista prometeu que nunca mais cantaria ela, mas mesmo assim nós resgatamos ela, porque música boa faz sucesso eternamente, queira ou não queira. Sid Nelson Bossal canta Me Flagraram Cagando no Mato, música número 3. Me flagraram cagando no mato, me deu um piriri, bebi leite estragado. Música número 3 de Sid Nelson Bossal, você decide, você define. Adavaí Show, música número 1. Viola de Wilson, música número 2. Sid Nelson Bossal, música número 3. Você vai votar, vai mandar mensagem para nós no 906-7070-70. Se não der, você tenta de novo. E depois do intervalo, depois dos nossos compromissos comerciais, depois dos nossos jabazinhos, vamos dar o resultado. Qual música será escolhida para tocar inteira aqui no programa Ricardinho Rivadavia? E lembre-se, eu amo você, mas para que eu continue lhe ajudando, escute meu programa até o fim. Voltamos daqui a pouco. Você está na Bodega Sati. E você está cansado de ouvir aquela rádio sem graça. Bilu, bilu, bilu. Bilu, bilu, teteia. Sem qualidade. E tento sair dessa rotina. Não quero não. Só tem uma solução. Essas são as novidades da nossa programação. Meu rádio só dá 104. Eu acho seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Joga fora todo amor que eu te dei. E às vezes chorando eu te olhei. E te pedi pra não ir embora. Essa? Todo mundo ouve. Todo mundo ouve. As melhores músicas tocam aqui. 104 FM. Já estamos de volta com a Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Ricardinho Rivadavia. De volta aqui com o programa Ricardinho Rivadavia, realmente a voz do povo, um programa feito pelo povo, para o povo, porque eu amo o povo e eu lembro a você. Escute meu programa até o fim, porque eu gosto muito de você e eu quero que você me ajude também. Agora vamos com o resultado da pochete de sucessos. Tivemos 573 votos e até este momento o povo que estava participando pelo 906-7070-70, se não der 70 de novo. E vamos aqui com o resultado. Gabriel Carlos já fez aqui a contagem e o nosso Instituto Tirei do Rabo também. Vamos agora com o resultado. Atenção, rufar de tambores. Este meu sonoplasta é muito bom, merece um aumento de 5 centavos. Atenção, com 47% dos votos, 573 votos no total, a música escolhida pela pochete de sucessos para tocar inteira é... Sid Nelson Bossal, Me Flagraram Cagando no Mato. Toca ela toda, Gabriel Carlos. Me flagraram cagando no mato, me deu um piriri, bebi leite estragado. Me flagraram cagando no mato, me deu um piriri, bebi leite estragado. Foi um troço violento, se demora um pouco, mas eu não me aguento. Pensar que só um golinho foi suficiente pra acabar comigo. Me flagraram cagando no mato, me deu um piriri, bebi leite estragado. Me flagraram cagando no mato, me deu um piriri, bebi leite estragado. Um amigo ali por perto viu o movimento e se aproximou. Disse algo está fedendo, me viu agachado e me fotografou. Me flagraram cagando no mato, me deu um piriri, bebi leite estragado. Me flagraram cagando no mato, me deu um piriri, bebi leite estragado. Foi uma grande sacanagem, em todos os grupos mandarão a imagem. Eu sou mesmo é um f***ido, esse tipo de coisa ocorre só comigo. Me flagraram cagando no mato, me deu um piriri, bebi leite estragado. Me flagraram cagando no mato, me deu um piriri, bebi leite estragado. Eu fiquei aborrecido por ter sido exposto a todos meus amigos. O vexame é eterno, mal saio de casa pra evitar o inferno. Me flagraram cagando no mato, me deu um piriri, bebi leite estragado. Ai, ai, ai. Me flagraram cagando no mato, me deu um piriri, bebi leite estragado. Ai, ai, ai. Uma música dançante, cujo artista disse que nunca mais cantaria ela, mas mesmo assim nós desenterramos para a audiência do programa Ricardinho Rivadavia, Sidney Nelson Bossal, Me Flagraram Cagando no Mato. Muito bem, este sucesso encerra com chave de ouro o nosso programa de hoje, lembrando que em breve estaremos de volta, claro, com muito mais novidades para você. E eu lembro a você, se você for servir um leitão à pururuca com feijãozinho tropeiro e aquela farofinha de banana no almoço do fim de semana, pode chamar que eu vou. Até lá, Brasil! Pra fazer o bolso dele muito mais feliz. Muito mais feliz. Ricardinho Rivadavia. Bodega do Maguila. Passando Mertiolite na ferida do mau humor. Muito bem, você ouviu o Ricardinho Rivadavia na sua Bodega do Maguila. E agora vamos de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço. Rapaz, já se parou aqui no intervalo pra mostrar vídeo de gatinho. Que beleza, bicho. É assim mesmo. Vocês não sabem dos bastidores. Os bastidores aqui do nosso programa são uma maravilha. Depois eu vou filmar e soltar lá no nosso Instagram, @bodegadomaguila. Mandar um abraço aqui, claro, às mais de 200 rádios que transmitem o nosso programa em todo o Brasil. Um abraço mais do que especial aos nossos amigos de Luzilândia, Piauí. Alô, meu patrão Francisco, Luzilândia FM 104,9, e um abraço ao meu patrão Samuel Lima, lá em Esperantina, também acompanha o nosso programa pelo YouTube. Abraço aí aos nossos amigos de Arco Verde, no estado de Pernambuco, meu patrão Vitor Lima, meu amigo Sávio e o seu filhinho, gente fina, e os nossos amigos que nos acompanham pela United Web Rádio. Um abraço aí da galera de Camacho, Minas Gerais, Hipnose FM 87,9, todo o estado de Minas, acompanhando a gente, meu patrão Fábio Júnior, o Parreiras, Vaneide Gomes, meu amigo Jaques, também a galera de Almenar, alô Renato, aquele abraço. Cristal Rádio Web, lá de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, alô meu patrão Cadu, aquele abraço. WRB, Natal, Rio Grande do Norte, meu patrão Cleiton Costa, gente finíssima. Rádio Alto do Oriente, FM 87,7 de São Bento do Norte, no RN, alô meu amigo Vener, aquele abraço. E todo mundo que nos acompanha em todo o Brasilzão de modelos. Claro, não posso esquecer os nossos amigos da FM Verona, 87,9 de Teresina, Paiauá e toda a Zona Sul, acompanhando a gente, meu patrão Eli Freitas, o Cabeça de Ferro, e também Eri Soares, também meu patrão Reginaldo. Um abraço mais que especial, eu sei que ele não tá ouvindo a gente, mas mesmo assim eu me encontrei com ele, a gente bateu um papo, ele é super acessível, ao contrário de uma galera aí, né? Ele carrega a humildade no coração e é um profissional de primeira linha. Meu patrão Marcelo Magno, apresentador do Piauí TV, primeira edição da TV Clube de Teresina, Paiauá, a força de um ideal, canal 4. Muito bem, um abraço a ele e a sua família, gente finíssima. Olha, bicho, vamos aqui de áudios que estão chegando pelo 899-9992-7022. Vamos lá. A nossa amiguinha Cícera, lá direto de Matriz do Camaragibe, em Alagoas. Fala, Cícera. Bom dia, Maguila. Bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Bom dia, boa tarde, Maguila, boa noite. Eu tô querendo a música de Beto Carvalho, Andança. Ah, essa é ofereço boa. Ofereço pra todos os ouvintes da Camaragibe FM 87.9. Quero mandar meu abraço do tamanho da distância pra Ioneide e a Nieta, que mora lá em Petercoste, no Ceará. Pronto, sou eu, Maguila. Bola. A Cícera de Matriz de Camaragibe, Alagoas, que Deus abençoe o seu programa. E eu desejo a todos um ótimo final de semana abençoado. Obrigado, Cícera. Seu pedido é uma ordem. Abraço, inclusive, a Ioneide Moura, a Tia Nieta, todo o pessoal aí de Pentecoste, Ceará, acompanhando a gente pela nossa FM 98,7. Vou atender também ele. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. Estava sumido, rapaz. Meu patrão Adilson, lá de São Paulo, fiel ouvinte do nosso programa e um fanzaço da Márcia Ferreira pedindo música dela. Vem me fazer feliz. Então eu vou trazer. Márcia Ferreira, Bete Carvalho, Andança, e fechando eu trago essa daqui. Mensagem, ó, continua atual depois de quase 40 anos. Duduca e Dalvão e a Espinheira, essas três carimbadas em mais uma sequência de ouro na nossa bodega, e você participe, bora, cuida, não seja um ouvinte silencioso. DDD 89-99992-7022. Canta, Márcia Ferreira, volto já. Do Maguila, um velho som para abraçar novos amigos. Vim tanta areia, andei da lua cheia, eu sei, uma saudade. Na mão direita rosas vou levar. Olha a lua mansa se derramar, ao luar descansa meu caminhar. Meu olhar em festa se fez feliz, lembrando a seresta que um dia eu fiz. Sozinha, verso

acaba aqui, apesar de toda a desconfiança, apesar de toda a adversidade que venha, né? Questão de desemprego, de depressão, de ansiedade, os caramba quatro, tudo no final acaba bem. O mal vence por alguns instantes, mas o bem sempre vence no final. E isso não é somente lema de gibi, tá bom, minha gente? Vamos ter fé na vida, fé no homem, fé no que virá, porque apesar de tudo, ainda podemos ter esperança na humanidade e no amanhã, tá bom? Essa é uma mensagem minha pra você, espero que ela encontre seu coração, apesar das adversidades e do medo que possa vir pela frente, tá bom? É isso, vamos lá! DDD 89999927022 é o zap da sua participação, é a nossa bodega, um programa para velhos de todas as idades que volta em 2 minutos falando de ilhas de calor. Você sabe o que é ilha de calor? Não, não estou falando das ilhas Maldivas, não estou falando das ilhas Comores, nem muito menos da ilha de Fernando de Noronha. É um fenômeno que acontece nas cidades que está relacionado ao corte das árvores. Vou falar disso já já. Vou tocar mais música também. Tem muito mais coisa aqui na nossa bodega. 2 minutinhos, hein? É só o tempo da gente garantir o leite dos nossos futuros filhinhos. E eu volto já com você. Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Mamãe! Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra a um Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe! Salve vidas! Não deixe o chinelo virado no chão. Uma mensagem de interesse público da Bodega Sá. Sabe por que você ouve a nossa rádio? Não! Aqui toca a música que você gosta de ouvir. Tem promoção, informação, alegria, os melhores locutores e muita diversão. E você ainda pode participar. É ou não é uma boa? Mil e um motivos pra você ouvir. Eu ouço, você ouve e a gente curte. Essa é a sua rádio. 104 FM. Olha nós de volta! Bodega do Maguila, um show de catilogência para um Brasil de audiência. Para todo o Brasil e todo mundo, a nossa Bodega Sat, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que tá conosco em todo o Brasilzão, bora lá, não seja um ouvinte silencioso, deixe de preguiça, mande áudio pra nós, mande mensagem, eu quero saber de onde é que você tá falando. Nosso zap qual é, Mr. Abraham? DDD 89 999 9270 22. Vamos lá, mais abraços pra você que tá ligado com a gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço. Vou mandar um abraço à galera do Instagram, se você ainda não segue a gente, siga, arroba Bodega do Maguila, bodega com U de uva. Vou mandar um abraço aqui, mais do que especial, aos nossos amigos lá de Barbalha, Ceará, Triângulo Crajubá, Rádio Verdes Canaviais. Um abraço ainda ao meu patrão Tony Vieira, em Campos Sales, Ceará, pessoal que nos ouve pela Campus FM 87,9. E os nossos amigos, claro, não posso esquecer, lá de Cristino Castro, Piauí, da Campus FM 105,7. E ainda, não posso esquecer dos nossos amigos de Paula Freitas, Paraná, Paula Freitas FM 87,9, nossa parceira de longuíssima data, e os nossos amigos também da TV Aracati, Rádio Aracati, meu patrão Neto Nascimento em Aracati, no estado do Ceará. Muito bem, e por extensão também Sol Leste FM 104,9 de Aquiraz, Ceará, eles que estão com a gente aí todo final de semana, e eu fico feliz de ser um co-irmão de programação dele, Adamastor Pitaco. O cara tá lá na programação da Sol Leste FM com o seu programa, eu sou um fanzaço dele. Ele sou tiete mesmo e eu tieto. Essa não, eu sou tiete, eu não consigo encontrar a pessoa e não disfarçar que eu sou tiete. Eu sou bom em fingir, eu só não sou bom em disfarçar, são outros tietes. Mas enfim, nossa arroba qual é, Mr. Abraham, pra você seguir a gente? Arroba Bodega do Maguila. Sensacional, Brasil. Uma de minhas peripécias, de minhas primeiras peripécias, claro, que rendeu até um chamamento da minha mãe na escola, eu tinha uns 4 anos nessa época, foi quando eu subi em pé de pau, lá ele, o pé de pau também conhecido popularmente como árvore, que ficava no pátio do colégio que eu estudava. Eu não lembro direito qual era a árvore, eu sei que era muito alta e eu escalei, e o vigia desesperado pra me tirar dali, ele gritando e eu lá em cima: "Oi, gente, olha eu aqui em cima, é, que beleza!" E eu nem sentia medo de cair nem nada, eu só queria subir o mais alto que eu pudesse. e todo mundo no chão, me olhando, gritando. Foi um barato. Ali foi que eu soube que eu ficaria famoso fazendo besteira, né? Tanto que hoje eu tô aqui com vocês. Mas enfim, desde pequeno eu tive um fascínio pelas árvores, sim. Na calçada da casa da minha avó, por exemplo, tinha um pé de flamboyant. A gente chamava flamboyant, porque ninguém sabia falar francês. Mas fato é que, quando o vento batia, esse pé de flamboyant deixava a rua toda cheia de pétalas caídas, vermelhas. Era muito bonito. Eu ficava lá brincando na sombra, né? Mesmo na tarde, só a pino, tinha sombra suficiente. Era uma árvore muito frondosa, né? As raízes, os galhos muito densos, e dava para você brincar de boa ali, sem problema nenhum. E por onde eu andasse, tinha sempre uma árvore para me socorrer, porque eu saía do colégio já quase de meio-dia, só a pino, no semiárido. Imagine aí, de Assis, o calor que não faz, né? Então tem que ter uma árvore para socorrer, para ajudar. Só que com o tempo, as árvores foram diminuindo, o calçamento de pedra foi dando lugar ao asfalto, muito mal feito, por sinal, eu digo mesmo. E o que antes era a alegria de andar, parar, falar com as pessoas, virou agoneio, quentura, vontade de ir embora para casa. Aí lasca demais, né? E quem pensa que não tem relação uma coisa com a outra, tem sim. Porque é o chamado fenômeno das ilhas de calor. Onde tem asfalto, onde tem concreto, prédios, carros, sem a área verde para fazer o contraponto, o calor fica suspenso no ar, como se fosse uma estufa. E quanto mais você se afasta do centro das cidades, das zonas mais urbanizadas, mais a temperatura diminui. Teve um dia até, Jacis, que eu andei numa chácara, aqui na zona rural, de uma amiga nossa, inclusive, que parecia que eu tava numa praia, cara. Vento, vento, e um clima muito mais ameno do que faz aqui na zona urbana. Infelizmente, esse fenômeno das ilhas de calor está chegando nas cidades menores, porque pelo menos aqui no Nordeste, as árvores em boa parte das cidades eram plantadas na beira das ruas. E aí, para a máquina de asfalto poder passar e asfaltar tudo, tinha que cortar as árvores. Sem canteiro central, sem espaço na calçada, não tem como replantar. E aí, junta com as casas de fachada, parecendo uma clínica odontológica, junta com as calçadas que você tem que fazer um parkour para poder passar, porque cada uma é de uma altura diferente, de uma largura diferente, todo o ambiente das cidades acaba se tornando um negócio hostil, um negócio ameaçador. Aí, como é que a pessoa tem prazer em sair de casa com a situação dessa, né? Não, de Assis? Fazendo calor, sem ter espaço por onde andar, né? Não? É ruim demais, rapaz. Por isso que eu digo, ó, por mais que você não goste de varrer folha, que eu sei que é chato, claro, mas não custa nada você pegar um caroço, uma semente, da fruta que você come, uma laranja, uma goiaba, e plantar no quintal, ou até mesmo fazer um canteirinho suspenso de plantas, né? Que aí já dá uma amenizada, porque se depender de certas cabeças iluminadas, achar uma árvore fora das praças vai ficar ainda mais raro do que encontrar um orelhão que funciona. Não? E olha que hoje em dia tá difícil. E se cada um tiver sua arvorezinha em casa, beneficia a si mesmo com a sombra, né? E aos outros também, aliviando o clima. É ou não é, de Assis? É ótimo demais, com certeza. Então vale a pena ficar a dica aí para os senhores, as senhoras e as senhoritas. Muito bem, vamos aqui então de música, que eu já falei demais. Eu vou trazer esta sequência aqui, duas carimbadas dos anos 80, direto da Vitrolinha. Olha só isso aqui, você conhece esse cantor aqui? Elliot. Nome é inglês, mas ele canta em português. Elliot, o LP de 1988, canta pra gente Eu Pensei. E depois eu trago o grupo Manchester, que nada tem a ver com o Manchester City, muito menos com o Manchester United, muitíssimo menos com a Manchester FM de Anápolis. Eles estão cantando pra gente Não Quero Outra Vida, sucesso de 82, duas carimbadas direto da Vitrolinha, e daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Eu pensei que você tivesse jeito pra lidar com o amor, meu amor. Eu pensei que você tivesse jeito pra lidar com o amor, meu amor. Mas você pisou na bola, vê se agora não me amola, e deixou de lado tudo que eu te dei. Já passou do seu limite, pelo que não me acredite, eu vou mudar, vou te deixar. Eu pensei se tivesse jeito pra lidar com o amor, meu amor. Eu pensei que você tivesse jeito pra lidar com o amor, meu amor. Vê se sai da minha cola, acabou aquele canto. Você perguntou de você, eu nada sei. Já pensei por muito tempo, entre noites mal dormida, vou mudar, vou te deixar. você tivesse jeito pra lidar com o amor, meu amor. Agora, na Bodega do Maguila, mais uma música fedendo a mofo. Chester, Não Quero Outra Vida, sucesso de 82, agradecendo ao meu patrão Fábio Luiz, que ripou esse LP, né? Ele que digitalizou esse LP, disponibilizou no YouTube e a gente tá trazendo aqui com exclusividade, limpíssimo, limpíssimo. Nem parece que é disco, né, de Assis? Mas aquilo, a música do vinil, ela tem mais qualidade, tem mais profundidade do que o CD, né? Não é aquela coisa estourada, comprimida e, claro, a gente traz sempre o som da melhor qualidade do tempo que se fazia música de qualidade, porque hoje em dia peca-se tanto na mixagem, como também nas letras. Mais nas letras do que na mixagem. Mas, enfim, estourou o nosso tempo. Muitíssimo obrigado a você que esteve com a gente até agora. Ah, é, bicho, não tem muito o que fazer, né? Vamos pra casa, vamos beber uma aguinha, vamos esticar as pernas, descansar, porque fim de semana é descanso. Mas, claro, todo fim de semana a gente tá aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, esperando contar com a sua audiência e a sua participação. E semana que vem não será exceção, estaremos aqui também. Antes da gente ir embora, o nosso jabá jabá, redes sociais, Instagram, Ian José Silva Locutor. Tem ainda o Instagram do nosso programa, arroba Bodega do Maguila, bodega com U de uva. O nosso site, bodegadomaguila.com.br. E a Alexa também. Você chega na Alexa e diz, Alexa, toca Rede Bodega Sat. E aí ela vai tocar a nossa programação 24 horas por dia, pra você ouvir até enjoar reprises dos nossos programas antigos, tá bom? Pra você que quer matar a saudade do Maguilinha durante a semana, que eu sei que vocês morrem de saudade de mim, né? Vocês não querem me ouvir só no final de semana, eu sei que não. Enfim, pra fechar com chave de ouro, eu vou trazer este sucesso aqui de 88, 89. É, hoje a gente tá só desenterrando as antigas. Renato e seus Blue Caps, feito sonho, é com essa que a gente finaliza a nossa Bodega do Maguila de hoje. Ei, nos vemos semana que vem, hein? Se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou-me embora. Valeu, galera! Cuidem-se! Você veio de repente, invadiu meu corpo e mente, pois assim explicação, brilhando feito estrela. O seu corpo me alucina, é você a minha vida. O universo da canção, te canto em paz e verso. Um milhão de momentos que jamais vou esquecer, que jamais esquecer. Minha estrada me leva até você. Quero estar sempre junto, te sentir, te conhecer, apagar teus cabelos, descobrir teus segredos e sentir o mundo no teu olhar. Tua pele morena brilha da lua, e cena por cena a vida continua. Você veio de repente, invadiu meu corpo e mente, coisa sem explicação, brilhando feito estrela. Aperte stop, para! Aperte stop, para! Pois já enjoaram da gente. Aperte stop, para! Aperte stop, para! Não tem mais quem aguente. Mas não fique triste, semana que vem a Bodega do Maguila está de volta. Bodega, bodega, bodega do Maguila. O menino foi correndo, mais veloz que um passarinho. Foi correndo, foi tão longe o menino. Era um rei, parecia a própria simplicidade. Dividia o que tinha, era feito de bondade. Cavaleiro do asfalto, dono da velocidade. Quem te trouxe foi o vento, quem levou foi a saudade. Hoje mora nas estrelas, onde as dores são pequenas. Ele não fazia tipo, ele não fazia cena. Ele não fazia cena. Cava se foi o vento, quem levou foi a saudade. Hoje mora nas estrelas, onde as flores são pequenas. Ele não fazia tipo, ele não fazia cena. Cena, ele não fazia cena. Cena, cena, cena, ele não fazia cena. Rádio São Domingos FM 104,9. São Domingos FM. A rádio é o veículo de comunicação de maior audiência em todo o país. E agora, com as emissoras de rádio comunitárias, o rádio assume a condição de mais democrático veículo de comunicação do Brasil. A Sercom Pernambuco, Associação das Emissoras de Rádio e TV Comunitária de Pernambuco. Sexta, dia 29 de maio, a partir das 9 da noite, tem o tradicional forró do Zé de Tuta, em Cacimba de Baixo. Uma festa arretada com grandes atrações. Deizinha, Manda Caru, Capibaribe. Eu fiz uma fogueirinha. Tem também o Assisão. Esperando meu amor. Assisão. E o forró mais romântico do Brasil. Gatinha Manhosa. Gatinha Manhosa. Eu confesso não sei. Gatinha Manhosa. Eu sei. Garanta já sua mesa ou ingresso nos pontos de venda. Shopping do Vaqueiro, Academia Goap e Caio Importes. E venha viver uma noite inesquecível no Forró do Zé de Tuta. Forró do Zé de Tuta. Você não pode ficar de fora. Rádio São Domingos FM 104,9. Aqui se cria, não se copia. ZYX 803, 104.9, São Domingos FM, uma emissora pertencente à Associação de Radiodifusão Comunitária São Domingos. Atenção ouvintes para o top de 5 segundos. Santa Cruz, música ao vivo, todos os sábados das 11 da manhã à 1 da tarde, aqui na São Domingos FM 104.9, sempre com artistas da nossa região cantando ao vivo. Ouça também pelo aplicativo Rádio Net ou nos assista pelo YouTube da São Domingos FM. Programa Santa Cruz, música ao vivo, apoio cultural. Edine Têxtil. Na Edine Têxtil você encontra variedade, qualidade e os tecidos queridinhos do momento. Canelado, caneladinho, anarruga, dunas, alfaiataria e muito mais. Atendimento de confiança e preços que cabem no seu bolso. A Edine Têxtil fica localizada na Avenida Bela Vista, número 1791H, em frente ao Moda Center Santa Cruz. Vem para a Edine Têxtil, vem lucrar mais e ser sucesso de vendas. Canto Adega, o seu espetinho. Além de uma grande variedade de espetinhos, também temos caldinhos, jantas, vinhos diversos e a cerveja mais gelada da cidade. Funcionamos de terça a domingo e aos finais de semana temos música ao vivo. O Recanto Adega fica localizado na rua Santa Cecília, bairro Palestina, na via de acesso ao Cruzeiro. Venha nos visitar. Dispomos de um ambiente aconchegante e familiar. Tot Tortas da Tia Paula. Tortas por encomenda com o melhor sabor e a melhor qualidade. Chama no zap 819-9418-0895. 819-9418-0895. Musti Camisaria. Camisaria e conjuntos infanto-juvenil trabalhando com tecido 100% algodão do tamanho 1 ao 14 anos. Ficamos localizados em dois endereços para melhor lhe atender. Em Toritama, na Rua do Hotel Tenda, setor 6, Rua B, boxes 13 e 14, e em Santa Cruz do Capibaribe, no Moda Center, setor amarelo, Rua F, boxes 19 e 21. Telefones para contato: 819-9673-1631 e 819-9443-6622. Musti Camisaria. Siga um piloto prodígio do motocross de Santa Cruz do Capibaribe e região, João Henrique 99, no Instagram. Ricardo Moura Transportes, recebendo e enviando mercadorias para os estados da Bahia e Minas Gerais. Recebemos mercadorias às quintas, sextas e sábado no Moda Center, setor azul, ao lado do Hotel Bem Brasil. Telefone para contato: 819-9981-4888. 819-9981-4888. Programa Santa Cruz Música ao Vivo. Ouça também pelos aplicativos Rádio Net e no YouTube. Passo tem dono e esse dono sou eu. Se a tentação insistir, eu fico de pé, pois só quem pode apagar a minha luz é Deus. Nem toda guerra sangra por fora. Batalha que só a gente vê. Andei perdido pelas ruas da minha mente, seguindo sombras que fingiam me entender. A noite chamava, mas não dizia nada. Era só o vazio tentando me vencer. E quando o coração pesa, a gente aprende. Força não é ser de ferro, é não desistir da gente. Hoje a noite não manda mais em mim. Meu passo tem dono e esse dono sou eu. Se a tentação insistir, eu fico de pé, pois só quem pode apagar a minha luz é Deus. Já gritei no silêncio, mas voltei mais forte do que fui. Se o inimigo vem com canto bonito, eu piso firme, ele já não me induz. O que era queda virou coragem, o que era medo virou fé. Hoje a noite não manda mais em mim, meu passo tem dono e esse dono sou eu. Se a tentação insistir, eu fico de pé, pois só quem pode apagar a minha luz é Deus. É uma música atrás da outra. 104 FM. Que toca mais músicas. Pare um pouco pra pensar aonde tu quer chegar. Por que não tá dando pra mim? Pra mim só fica ruim. Eu tenho que ficar correndo.